tudo que vou resumir. Você para, me ignora e não quer discutir. Negros deixados de lado no cenário mundial, pessoas descartáveis, refugiadas e tal. Você pode notar que chega a ser ridículo, pois nossa vida é ingrata e só se corre o risco. Se você é negro, pobre, miserável, enfim, manipulados por sistemas que são tão ruins. Liberdade e cultura chegaram a ser um prêmio, mas de repente não fazem nem mesmo um milênio. E conseguimos a nossa libertação apenas no papel, será verdade ou não? A história é marcada por atos de crueldade. Na verdade o homem está destruindo a si mesmo. Povo judeu, massacrado e dizimado a esmo. Vietnamitas, hindus, índios americanos. A carnificina continua ao passar dos anos. Hiroshima, Nagasaki por insensatez. Pois a bomba de neutros não foi Deus quem fez. Negros trazidos, banidos, sofridos, fudidos, seus direitos omitidos, e ao contrário eu duvido. A mão da lei é pesada sobre os oprimidos. Pregando a paz, a igualdade, justiça e a moral. No interior de São Paulo, uma força underground. Só falamos que pensamos, não nos levem a mal, pois somos simplesmente desacato verbal. Só falamos que pensamos, não nos levem a mal, pois somos simplesmente desacato verbal. Só falamos que pensamos, não nos levem a mal, pois somos simplesmente desacato verbal. Destruindo jovens, filhos matando os pais. Corrupção de menores, pai de rua e mais. Velhos jogados no mundo, senzala são favelas. E o preconceito nazista ultrapassando eras. A diferença de cor não é problema meu nem seu, pois somos iguais aos olhos de Deus. E o povo negro dia a dia sendo aniquilado, exterminados com armas de calibres pesados. E o paralelo de tempos é uma mera rotina. Os assassinos fardados estão em qualquer esquina. E se você vacilar, é claro que vai morrer. Pois as ruas impera, o toque de recolher escureceu. Quem será o próximo da lista? São coisas do sistema branco, covarde, racista. Mídia cria heróis, ídolos, modelos, e torna tudo que não é igual em grande pesadelo. Usam a TV para mostrar que são superiores. Negros, apesar de tudo, sempre inferiores. Inflatores violentos, coisas assim. Com sua bíblia maldita prega o nosso fim. Não quero julgar ninguém, pois isso cabe a Deus. Mas não posso permitir que façam isso com os meus. Pregando a paz, a igualdade, justiça e a moral. No interior de São Paulo, a força underground. Só falamos que pensamos, não nos levem a mal, pois somos simplesmente desacato verbal. Só falamos que pensamos, não nos levem a mal, pois somos simplesmente desacato verbal. Só falamos que pensamos, não nos levem a mal, pois somos simplesmente desacato verbal.